bola, não teria futebol. A festa era boa, começou lá no quintal. Na hora do gol, você bem comemorou. E pensou tão bem, aqui eu fico e lá eu vou. Pra quem abusou.